teorias que explicam o universo, os versos que vasculham o coração, os garis estivadores e arquitetos, a fé manipulada dos cristãos, as alegrias, alergias dos afetos, os fatos, frases da simulação, o país ajoelhado, a morte, o sexo, a culpa e o olhar de acusação. O que é tudo isso diante da pólvora, dessa paixão que se renova? Os dias, datas de aniversário, os quartos de hotel, o avião, os livros, discos, dicionários, a madrugada e o andar sem direção, os velhos, as crianças e os parques, templos, simbas e memoriais, a nova velha forma do desastre, bandeiras, panos, lenços, aventais. O que é tudo isso diante da pólvora, essa paixão que se renova? Aventais, brancos aventais.